no centro de um planalto vazio, como se fosse em qualquer lugar, como se a vida fosse um perigo, como se houvesse faca no ar, como se fosse urgente e preciso, como é preciso desabafar. Qualquer maneira de amar varia, e Léo e Bia souberam amar, como se não fosse tão longe Brasília de Belém do Pará, como castelos nascem dos sonhos, pra no real achar seu lugar. Como se faz com todo cuidado a pipa que precisa voar. Cuidar de amor exige mestria, e Léo e Bia souberam amar. No centro de um planalto vazio, como se fosse em qualquer lugar, se a vida fosse um perigo, como se houvesse faca no ar, como se fosse urgente e preciso, como é preciso desabafar. Qualquer maneira de amar varia,